4, essa identificação, autorizada a chegada à Mari, desça até nível de voo 050, que é legal do 0114. Reparte para a base. Passará para a base, ciente do helicóptero, já ingressou na pena do vento, olhinho pois, certo? Bom, 940 pronto? Afirmo. Bom, 940, ali mantenham no zero. Ali mantenham no zero, 940. Guardião 02, informa a aeronave da Força Aérea seguindo na perna do vento, ó, da 1 no zero, a 1 no mil pés, o vento é 1.80 graus com 7 nós, reparte solo controlado. O guardião 102 tráfego já na final do Graé. Favorando o parque controlado. É o 110. Strip 52, nota essa identificação, autorizada a chegada Amanda, esse até 4 mil pés, que é legal no 014. A partir da chegada Amanda, descendo para 4 mil, ajustada no 014, Strip 5218. Autoriza a dona da presente, querida? Aguarde. Seu solo foi o 59, chame solo 121 decimal 9. Fundo 940, a linha decola da 1-0, vento 1-8-0 graus com 8 nós. Linha decola piscina 1-0, 1-9-4-0. Ciente. Tipo 52, 1-8, confirma essa velocidade. 3-4-0, senhora, tem condição de manter até bem próximo de dona. Tipo 52, 1-8. 52, 1-8, desça para 4 mil pés, vai direto duna, mantendo a velocidade. Direto do ano, mantendo high speed 5218. Obrigado. Meia, boa noite, via Alfa. Reportando da Juliette para ingresso. Alfa, reportando da Juliette, com 2509. Guardião, solo 00, frequência livre. Ok. 40 milhas na frente, é a aeronave? É o Alfa Tango 72. Obrigado. Não pode dar, eu vou repetir mais um pouquinho. Tá, obrigada, boa noite, 84. Estamos na final, com o trem baixo travado, Olímpios. Olímpios 03, toque arremete na 1-0, vento 1-8-0 graus com 8 nós. Toque arremete, 03. Bom, 940, decolado ao 01, chame controle 19, sinal 3, sinto bom voo. 1935, controle, obrigado, boa noite. Controle, muito boa noite, gol 1940, decola 1600 na dial. 1940, contato radar decolagem, suba até nível de voo 360, após 2 mil pés, autorizado Leda, após Leda B10, gol 940. Ciente, subindo até o 360, solicita da presente para o 115, para evitar formações por aproximadamente 15 milhas. Nível de desvio no 940. Ciente, graça, 940. Alteração para Galeão. Suno 97, Galeão copiou 380. Copi, prossiga. 7, Galeão, nível 380 está autorizado. Vai voar BDEV, Bravo India Delta Eco Victor BDEV, após Interceptor Upper November 857, até Porto Seguro, Serra Golfo Romeo, após a Pezulu 16, até Grufin. Golfo Romeo Uniforme Fox Fox e após a Pezulu 14 até Toquim, Tango Oscar Kilo India Mike Toquim. Decola 90 com curva direita na subida da El, após Boa Leda e após Bidev. Aciona 5506, controle 119, decimal 35. Autorizou o Galeão nível 380, saída é a da El, Leda após Bidev, a rota é Bidev, problema 857, seguro, Pezulu 16, Grufe, Pezulu 14, Toquim, piso 10, curva direita após, transporte 5506, controle de saída 19.35. no portão 08, Tantra 17. Péssimo, 08, é micrônico, pushback, Tantra 97. 07. Meu pé, que é legal no 014. 3000, ajustado, 1014, 3528. Oceané 6259, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. Podia repetir para 6259? Oceané 6259, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 251-3625, boa noite, 6259. Boa noite. Base? Passará na base. Controle gol no 940, curvando à direita por Odileda após desvio. Ciente 940. Triple 5218, desça para 2000 pés, que é legal no 013 agora. Autorizada a final do procedimento ILSX, foi reposto estabilizado no localizador. Autorizado para 2000, reportará estabilizado na final do ILSX, foi pista 10352, 18. Com 1884, início redução para 2109. 2109. No 884, desça até 3 mil pés. Quem negar, 10, 13 agora. 3 mil pés. Olimpo 03 é o estado na base. Toque e arremete na 10, vento 190 graus com meia dúzia de nós. Altímetro no 0, no 3. Arremete, Olimpo, 03. Tantra 5 60, essa identificação, voo ITAP para chegada a mar e desça até nível de voo 050, QNH 1014. Nível 14, 050, voo direto ITAP. Voo no 1884, informa que segue tráfego 11 horas, 13 milhas, rumo este, passando o nível de voo 060 para 2 mil pés. É o Alfa Tango 72, tá trip. Ok. O 1940, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. Recife agora 1251, 13325, gol 1940, boa noite. Tan 3560, tá fazendo desvios? Não, tá na proa de TAP. Qual é a sua proa? Proa de TAP, 3560. 9397. Então, 3560 na proa de TAP, desça até 3 mil pés, que é negar no 014. 14, 3 mil pés, 3560. Vento Olimpo 03. Vicente Olimpo 03, condições de ingressar na final de 2 milhas. Afirmativo, na final de 2 milhas. Vicente Olimpo 03, reporte na final. Passará na final 03. Oito oito quatro, inicia redução 190 nós. 190, qual a posição do tráfego, por favor? O tráfego tá agora 12 horas e 9 milhas, com 220 de ground speed. Obrigado. Estabilizando aí, LS X-Ray, pista 10-3528, controle Salvador. 5-2-1-8, complete aproximação, chame torre, 1-1-8, décima meia. Completa, chama 1862, 5218, boa noite. 1884, desça para 2 mil pés, autorizada a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Ok, reporte estabilizado. Então, 3560, desça até 2 mil pés, QNH 1014. 14, 2 mil pés, 3560. Então, 3560, confirme essa velocidade. Está com 280 de picada. Gente, poderia manter até mais próximo do través de mare para sequenciamento? Afirmativo, vai manter. Gente, autorizado, velocidade a seu critério, então 3560. Ok. Controle Salvador, boa noite. Hoje é 6212, tem que dar um uniforme. Chané 6212, essa é a identificação, autorizada a chegada a mar e desça até nível de voo 050, que é negar no 014. Desça 050, chegada a mar, 10014. É possível voar na proa de Duna? Chanel 6212 é número 3 na aproximação, mantém a chegada. Entrar, mantém a chegada. Gente, solo 11-1 no livre à direita, solo 21 decimal 9. 21 decimal 9, na próxima à direita. Controle Salvador, muito boa noite ao Passarelo 2224. Passarelo 2224, aciona identificação, autorizada a chegada AMAN, desça até 4 mil pés, que é negar no 014. 4 mil, chegada AMAN, Passarelo 2224. Oi, então, guardando a pista livre. Via Pátio India e Alfa, com espera torre no 86, ajusta no 014. Então, bom voo e boa noite. Via Pátio India e Alfa, com espera torre no 86, 1014, 3197. O 218, livre pouso na 10, vento no 60 graus com 8 nós, altímetro no 014. Os autorizados, 35218. Controle Chané 6212, vai fazer um pequeno desvio à direita para essa formação. Livre desvio, Chané 6212. Condor 077, stand by synchronous to Frankfurt at level 310. Condor 077, standing by. Oito oito quatro estabilizado. Afirmativo. 1884, complete de aproximação, chame torre, 1-1-8, décima meia. Tá já. Alô, Salvador é o Olimpo 03? 03, prossegue via Alfa, reporte na Delta para o cruzamento da 10. Vai manter a taxiway Delta, guardando autorização. Afirmativo, vai manter a Delta. Quer ver se tem alguma ponte das condições, o campo está fechando então? 224. 150 mais. 100. Autorizado Duna 2224. Obrigado, autorizado Duna. Liberado. E aqui no final da pista, né? Verdade, aparentemente é uma nuvem aqui que vai passar, mas na dúvida acabamos abortando ficando no solo. Grato pela informação, Olimp 03, reporte na Delta, tem certeza. Reportando na Delta. A intenção do Olimpo, se possível, era averiguar. Porém, como não tem estimativa, era ficar realmente na Alfa, chegar até o ponto de espera e ver se vai melhorar alguma coisa. Mas como não dá para ter uma previsão, a gente vai seguir pro pátio. Na avaliação aqui, o Olimp 03, o setor de aproximação da 10 está um pouco melhor, mas o setor de decolagem que já está em operação instrumento, já no setor de decolagem. Então a gente está abortando mesmo, vamos ficar na Delta aguardando sua coordenação para seguirmos para o pátio militar. Afirmativo, o Olimp 03 vai manter a posição na taxiway Delta. Já chegamos no externo, boa noite, 84. 21884, livre pouso na 10, vento no 50 graus com 1 nós, altímetro no 0 no 4. 1014, poderia só repetir o vento? Confirme. Em frente na Alfa e reporte antes da Juliette para ingresso. É, poderia confirmar para 529, segue o tráfego, ingressa na Alfa, é o pátio 1, posição 1-3. Será a posição 1-3 e vai reportar antes da Juliette para ingressar no pátio principal, só observando o tráfego à frente, ingressando agora na taxiway Delta. 7-5-2-1-8. Após o ingresso do tráfego na Delta, aguarda na Juliette para prosseguir para o pátio 1, posição 1-3. Boa noite. Torre, Salvadora, boa noite, 31197, ponta da pista 10 pronto, visão com tráfego na final. 31197, após passagem do banho da Gol na final, ali mantém a 10. Após o banho da Gol na final, ali mantém a 10, 31197. É passabilizado. Salvador, TAN 3603, informação uniforme, possui autorização para... Guarulhos, 380. 380, TAN 3603, aguarde, eu tenho o 340 autorizado, aguarde coordenação, 38. Aceito 340, 3603. 35218, ingressa via Juliette, prossegue remota 1-3, parte principal, mesmo assim fica atento ao balizador. Provavelmente, talvez seja 1-4, fica atento ao balizador. Mas na ficha aqui está 1-3, remota 1-3. Peça Juliette... Pátio 1, remota 1-3. Ficar atento ao balizador, 5-2-1-8. 3603, Guarulhos, nível 340, está autorizado. Aerovia Peruíque 50, decolou da 1-0 com curva direita após decolagem na subida da El, após voa Leda e após direto Bidev. Bravo, Índia Delta, Eco Victor Bidev. Aciona 5522, controle 1-1-9-35. Autorizado Guarulhos 340, Upper Whisky 50, decola da 10, curva direita, após Dael, Leda saída, Leda DCT Bidev, 5522, transponder 1935, controle, TAN 3603. Já confirma o transponder da 3603? 5522, 3603. Correto, no 7, chame pronto para o pushback da 3603. Reportará para o pushback. Salvador, eu vou 1-8-8-4, livrão na sua escuta. Boa noite, 4, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Confirme, Alfa? Antes da Juliette, da taxa Juliette para ingressar no pátio principal, boa noite, 8-4. Ok, Alfa e reportagem da Juliette. Dois da noite, na posição 1-3, falou, Salvador. Afirmativo, remoção no 3, então trip, então boa noite. 7, boa. Dois no dois, desce até 4.000 pés, quem negar no 014, em redução para 2.100 nós. 4.014, vai reduzir 2.100, 6.212. Clear to French Force Patch Level 310, via Upper Zulu 19er, until Lima, India Tango Uniform Lima, L2. After that, via Flight Plan Route. Departure runway 10, after departure left turn, Momo departure, Mike Oscar departure, with Frotti transition, Fox Romeo Oscar Tango India transition, Squawk code 5512 and control departure frequency 119.35. 97, contato radar de decolagem, desculpa até nível de voo 380 após 2000 pés, autorizado vai direto letra para letra BDF. Então, sobrinho 380 após 21 Petro de Dael, San 3, 97. San 397 foi autorizado Leda, mas se solicitado autorizado Dael. Então, testão Leda após San 3, 97, grato. Sente. Send the squawk code is 5512. Your back's correct, Condor 077, call me red for push and start gate number 11. Boa noite, 84, via Juliette, portão 612. Boa noite, 84, autorizado ingresso, pátio principal, via Juliette para o portão 612. Autorizado, Juliette, pátio principal, portão 612, ó, 884. Manter presente pro limite ao localizador. Ciência, vetoração, manter presente pro limite ao localizador, 6292. 3560 estabilizado. Afirmativo, estabilizando no final, 3560. 3560, completo aproximação, time torre, 1-8, decimal meia. 18-6, 3560. Passarelo 2224, desça para 2000 pés, que é legal no 0-4, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Desce para 2000, reportaria estabilizada no localizador, passarelo 2224. CNM é 2-2. Desça até 2.000 pés, que é legal no 0-4. 2.000 no 0-4, 6.212. 6.212, para interceptar o curso localizador, curve à direita para o 050, reporte estabilizado. 050, vai chamar estabilizado. Salvador, boa noite, Stan 3560, na final, baixou, travou. Boa noite, Stan 3560, livre pouso na 1-0, pista molhada, vento no 50 graus. 1-612 de nós, altímetro no 0-4. Ok, comigo 14, está molhada, está autorizado pela 10, 3560. 3560, pode informar a que altitude avistou o campo? Olha, está visual aqui, mas está bem reduzida a visibilidade. Ok, ciente. Então está a 4 milhas e com a visibilidade ainda prejudicada. Afirmativo. Grato. 465-6292. Torre Salvador, Passaredo, 2224, 2224, desculpa. 2224, número 2 para pouso, reporte externo. 2224. Quando veio, eu estou no gate de leve no request, por second, para. Clear push and start, call me ready for taxi, Condor 077. Quando veio, 77, para um push, take approach, vehicle. Tem uma leve chuva lá no final, após espaço aqui, está bem visto, com bastante visibilidade, 350. Ciente. Salvador, boa noite, voo 1813. Você me chamou, Solo? Voo 1613, frente da Victor, para a utilização do tráfego Brasília. Brasília, copiou 360, voo número 3. Copia, voo 1613. Voo número 3 de Brasília, nível 3, meia dúzia, zero está autorizado, aerovia Peso-Lu 17, decola pista no zero após a decolagem. Vai curvar à direita na subida Gole, transição Ofito. Aciona transponder 5523, controle 119, decimal 35. 0 para 150. 362, boa noite. Adicione identificação direto zona 2000 pés, 1014 no ajuste, reporte localizador. Ok, 1014, 2000. Cara 3, 62, 397, chama Recife no 251. Recife 251, então, 397, boa. No localizador, 6212. 6212, enquanto está seguindo o Embraer 455 milhas à sua frente com 120 de Grand Prix. Chame a torre agora no 8612, bom pouso. 186 vai chamar. 163. Web 5827, Galeão, aguarde cópia. Escuta. Recife, repórter antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette, repórter, a gente tem que mandar. Número 2, aguarda pista livre, informa pista molhada e chuva leve sobre o aeródromo agora. Gente, obrigado.